Sekilati, rua ruim, avante, vai distante, não se abate. Acredita na jornada, investe na caminhada. Cê vai colher ainda cada passo nessa estrada. Deixa as mágoas lá pra trás, procure o que traz paz. O certo você que faz, se agiliza, rapaz. Lembra que tem alguém que sempre torce por você. Lembra que o seu milagre sempre pode acontecer. Finja que é surdo quando dizerem desista. E quando todos jogarem contra, resista. Não deixe seu carro parado fora da pista. No livro da vida ponha seu nome na lista. Fácil é desistir, difícil é resistir. Fácil é ver chorar, difícil é ver sorrir. O Deus que anda contigo é mestre imprevisível. Não pare no difícil e parta logo pro impossível. Viva cada dia, lute a cada dia. Pensa a cada dia e agradeça a cada dia. Faça bom uso dos dons que ele deu pra você. Porque o que é pra você, ninguém tira de você. Pode acreditar, pra sempre que nem diamante. Partiu pra frente. Segura a onda e não solta não. Cuida da sua, eu faço meu papel. Aqui é vida, evito briga, mas eu não corro não. Um guerreiro diário, amado e odiado, sim senhor. Saque na cidade contra o infiel. Efeito colateral, inocente no banco dos réus. E tem criança vendo o povo sempre tá feliz. É o começo do fim e eu não quero assim. É, jogos mortais e não é filme. Aí, jovem negro com futuro é o que vejo e eles não dizem. Hoje eu tô aqui, mas eu já fui. Faça a sua parte que o universo te retribui. Com convicção, de sangue, de coração. Vai, olhe nos olhos, dê um abraço e aperte a mão. Não tem fórmula na vida pra poder vencer. Porque o que é pra você, ninguém tira de você.